confiando em ti e em teu amor, sigo contigo, Jesus, nesse barco que é tudo que eu tenho, minha própria vida. E eu sei que valerá a pena me lançar em alto mar, mesmo que eu não saiba o que virá. Sei que tens um propósito para mim, por isso vou deixar temerei, no meu barco está o Rei dos Reis, meu porto seguro. Ele é meu abrigo e está comigo a cada minuto, com sua voz de trovão, ao estender sua mão.